triste e linda, eu me lembro ainda no interior. Foi naquela casinha que a garotinha me olhou. Nada ela quis falar, mas no seu olhar havia pureza. No meio de tanta gente, ela era diferente, ela era uma beleza. Vem, garotinha bela, qual o nome dela? Não sei não, senhor. Que vivo sonhando, vou embora da cidade, pois a felicidade está na roça me esperando. Vou embora da cidade, pois a felicidade está na roça me esperando. Garotinha, garotinha. Foi numa noite linda, eu me lembro ainda no interior. Foi naquela casinha que a garotinha me olhou. Nada ela quis falar, mas no seu olhar havia pureza. No meio de tanta gente, ela era diferente, ela era uma beleza. Vem, garotinha bela, qual o nome dela? Não sei não, senhor. Sonhando, vou embora da cidade, pois a felicidade está na roça me esperando. Vou embora da cidade, pois a felicidade está na roça me esperando. Garotinha.